Quando eu te vi, estremeci, não aguentava ficar um minuto sem você aqui. Me apaixonei e me entreguei, caí de cara com esse amor, eu bem que te avisei. Queria dar tudo errado, lembranças que ficaram do passado. Aí eu acordei e percebi que tudo aquilo era só pra te fazer feliz. O amor não foi feito pra dividir, e agora segue seu caminho, eu vou ficando por aqui. Eu tenho outro assunto a resolver, eu vou atrás do meu amor que abandonei pra ficar com você. O amor não foi feito pra dividir, e agora segue seu caminho, eu vou ficando por aqui. Que a mão não tem pra ficar com você. Queria dar tudo errado, lembranças que ficaram do passado. Aí eu acordei e percebi que tudo aquilo era só pra te fazer feliz. Agora segue seu caminho, eu vou ficando por aqui. Eu tenho outro assunto a resolver, eu vou atrás do meu amor que abandonei pra ficar com você. O amor não foi feito pra dividir, agora segue seu caminho, eu vou ficando por aqui. Eu tenho outro assunto a resolver, eu vou atrás do meu amor que abandonei pra ficar com você. Pegue o primeiro avião e tenta encontrar sua paixão. Pegue o primeiro avião e tenta encontrar sua paixão. O amor não foi feito pra dividir, agora segue seu caminho, eu vou ficando por aqui. Eu tenho outro assunto a resolver, eu vou atrás do meu amor que abandonei pra ficar com você.